Pense em Jesus quando acordar. Peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Vamos lá! Agora olha pro lado e carinhosamente canta assim pro teu irmão. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Caco na bateria. Te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Oh, glória! Pense em Jesus quando acordar. Peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Vamos lá! Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, canta, você vai. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense quando for trabalhar, pense quando for à escola. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Trabalha e tão pouco tem, à noite o sono não vem. Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu. Fala pra teu irmão! Engano seu, ponha o joelho no chão e humilhe-se diante de Deus. E pode ter certeza, meu amado, você já venceu. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Oh, glória! Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. É, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Vem comigo! Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora.